Cheiro 100, página 804. Chegáramos ao quarto que nos tinham destinado para passar a noite e Jamie dispensou amavelmente o nosso pequeno guia, com uma palmadinha na cabeça. Deixei-me afundar na cama, olhando em volta desamparadamente. E agora o que vamos fazer? Perguntei. O jantar transcorrera sem maiores incidentes. Mas eu sentira os olhos de Lovat sobre mim de vez em quando. Jamie encolheu os ombros, tirando a camisa pela cabeça. Não faço a menor ideia, Sassenach, disse ele. Perguntaram-me sobre a situação do exército das Terras Altas, sobre as condições das tropas, sobre o que eu sabia dos planos de Sua Alteza. Eu disse-lhes. Então perguntaram-me tudo de novo. O meu avô não acredita que alguém lhe possa dar uma resposta franca, acrescentou secamente. Ele acha que são todos tão ardilosos quanto ele próprio, por uma dúzia de diferentes motivos, um para cada ocasião. Sacudiu a cabeça e lançou a camisa sobre a cama ao meu lado. Ele não consegue decidir se eu estou a mentir sobre o estado do exército das Terras Altas ou não, porque se eu quisesse que ele se unisse ao Stuart, então, eu devia dizer que as condições eram melhores do que de facto são. Ao passo que, se eu pessoalmente não me importasse, de um modo ou de outro, então devia falar a verdade. E ele não se pretende comprometer de uma forma ou de outra, enquanto não souber qual a minha posição. Exatamente como pretende ele saber se estás de facto a dizer a verdade? Perguntei com ceticismo. Ele tem uma vidente. Respondeu distraidamente, como se isso fosse parte comum do mobiliário de um castelo das Terras Altas. Ao que eu sabia era-o. A sério? Sentei-me na cama intrigada. É aquela mulher estranha que ele atirou para o corredor? Sim. O nome dela é Maisri e ela tem o dom da vidência desde que nasceu. Mas não conseguiu dizer-lhe nada, ou não o quis fazer, acrescentou. Ficou muito claro que ela sabia alguma coisa, mas não fez mais do que sacudir a cabeça e dizer que não conseguia ver. Foi quando o meu avô perdeu a paciência e a agrediu. Velho miserável, disse eu, indignada. Bom, ele não é nenhum exemplo de cavalheirismo, concordou Jamie. Encheu a bacia de água e começou a lavar o rosto, lançando o líquido em abundância. Ergueu os olhos, surpreendido, escorrendo água quando me ouviu soltar a respiração com um arquejo. O que foi? O teu ventre, disse eu apontando. A pele, entre o esterno e o quilte, exibia uma grande mancha rosa, espalhada como uma flor enorme e feia sobre a pele clara. Jamie olhou para a barriga com ar de pouco caso e depois continuou a lavar o rosto. O que aconteceu? Indaguei, aproximando-me para examinar melhor. Não foi nada, disse ele, a fala chegando quase indistinta através da toalha. Falei um pouco impensadamente esta tarde e o meu avô fez o jovem Simon dar-me uma pequena lição. Então, ele fez com que dois dos Frasers menos importantes te segurassem enquanto ele te socava? Disse eu, sentindo-me ligeiramente agoniada. Atirando a toalha para o lado, Jamie pegou na camisa a dormir. É muito lisonjeiro da tua parte supor que foram precisos dois para me segurar, disse ele, rindo, enquanto a sua cabeça surgia pela abertura. Na verdade, eram três. Um estava por trás, a estrangular-me. Jamie! Ele riu, sacudindo a cabeça pesadamente, enquanto pegava no quilte que estava em cima da cama. Eu não sei o que é que tu tens, Sassenach, que me fazes querer sempre impressionar-te. Vou acabar por ser morto um dia destes a tentar fazê-lo. Suspirou, cuidadosamente alisando o camisão de lã sobre a barriga. É só encenação, Sassenach. Não precisas te preocupar. Encenação? Por amor de Deus, Jamie. Nunca viste um cão estranho a tentar juntar-se a uma matilha, Sassenach? Os outros cheiram-no, mordiscam-lhe as canelas, rosnam para ver se ele se vai acobardar ou rosnar-lhes de volta. E às vezes chegam mesmo a morder-se, outras vezes não. Mas no final, cada membro da matilha fica a saber o seu lugar e quem é o líder. O velho Simon quer ter a certeza de que eu sei Quem lidera esta matilha é só isso. Ah, é? E tu sabes? Deitei-me esperando-o na cama. Ele pegou na vela e riu-se, a luz bruxuleante captando um brilho azul nos seus olhos. Ão! Fez ele, superando a vela. Vi Jamie muito pouco nas 2 semanas que se seguiram, exceto à noite. Durante o dia, ele estava sempre com o avô, a caçar ou a cavalgar, pois Lovett era um homem vigoroso apesar da idade, ou a beber no seu gabinete, enquanto a velha raposa tirava lentamente as suas conclusões e traçava os seus planos. Eu passava a maior parte do tempo com Frances e as outras mulheres. Longe da sombra assustadora do pai, Frances adquiria coragem suficiente para expressar os seus próprios pensamentos e demonstrou ser uma companhia interessante e inteligente. Ela era responsável pelo andamento, sem atropelos, do castelo e dos seus empregados. Mas quando o pai surgia em cena, reduzia-se à sua insignificância, raramente erguendo os olhos ou falando mais do que um sussurro. Não sei se a poderia culpar. 2 semanas após a nossa chegada, Jamie foi buscar-me à sala de visitas, onde eu estava sentada com Frances e Aline, dizendo que Lord Lovett me queria ver. O velho Simon gesticulou displicentemente na direção das garrafas de bebidas na mesa junto à parede. Depois instalou-se numa grande cadeira de braços, de nogueira lavrada, estofada a veludo azul desbotado. A cadeira encaixava-se na sua forma atarracada e corpulenta, como se tivesse sido construída em seu redor. Imaginei se de facto teria sido feita por encomenda, ou se após longo uso ele se tivesse adaptado à forma da cadeira. Sentei-me sossegadamente a um canto, com o meu copo de porto, e permaneci em silêncio enquanto Simon interrogava Jamie, de novo, sobre a situação e as expectativas de Carlos Stuart. Pela 20ª vez numa semana, Jamie pacientemente repetiu todas as informações. O número de tropas disponíveis, a estrutura de comando, admitindo-se que havia uma, o armamento disponível e as condições, na sua maior parte, precárias, as expectativas de Carlos em receber o apoio de Lord Lewis Gordon ou dos Farquharson, o que Glengarry dissera depois de Preston Pans, o que Cameron soubera ou deduzira a respeito das manobras das tropas inglesas, porque Carlos resolvera marchar para sul e assim por diante. Eu vi-me a balancear a cabeça por cima do copo da minha mão e com um sobressalto despertei repentinamente, mesmo a tempo de impedir que o líquido cor-de-rubi se entornasse na minha saia. E Lord George Murray e Kilmarnock são ambos da opinião de que Sua Alteza faria melhor em retirar-se para as Terras Altas durante o inverno, concluiu Jamie com um bocejo. Apertado na cadeira estreita que lhe haviam indicado, ergueu-se e espreguiçou-se, a sua sombra tremulando nas tapeçarias claras que cobriam as paredes de pedra. E tu mesmo o que pensas? Os olhos do velho Simon cintilaram sob as pálpebras semicerradas, enquanto se reclinava na cadeira. O fogo ardia em chamas altas e luminosas na lareira. Francis abafara o fogo no salão principal, cobrindo-o de turfa. Mas este fora aceso de novo por ordem de Lovett e com lenha, não turfa. O aroma, a resina de pinheiro, da lenha queimada, era penetrante, misturado com o cheiro mais pesado do fumo. A luz lançava a sombra de Jamie bem alto na parede, enquanto ele se movia insistentemente, não querendo voltar a sentar-se. O ambiente era confinado e escuro no pequeno gabinete, com as cortinas cerradas, muito diferente do pátio da igreja, aberto e ensolarado, em que Callum lhe fizera a mesma pergunta. E a situação agora mudara. Não mais a figura popular e bem amada, a quem os chefes de clãs se submetiam, Carlos enviava agora mensagens aos chefes, exigindo implacavelmente que cumprissem as suas obrigações. Mas a natureza do problema era a mesma, uma natureza amarga e sombria, pairando como uma sombra sobre nós. Já lhe disse o que penso mais de uma dezena de vezes, exalou Jamie rispidamente. Ele movia os ombros com impaciência, retesando-os, como se o casaco estivesse apertado demais. Pois foi, disseste, mas desta vez eu acho que devemos ter tido a verdade. O velho Simon acomodou-se melhor na sua cadeira estufada, as mãos entrelaçadas no colo. É mesmo? Jamie soltou uma breve gargalhada e virou-se para encarar o avô. Apoiava-se contra a mesa, as mãos entrelaçadas nas costas. Apesar das diferenças de figura e de postura, havia uma tensão entre os dois homens que revelava uma semelhança fugaz. Um alto e o outro atarracado, mas ambos fortes, teimosos e determinados em vencer aquele embate. Não sou teu parente? E teu chefe? Eu comando a tua lealdade, certo? Então, essa era a questão. Callum, tão acostumado à fraqueza física, aprender o segredo de usar a fraqueza de outro homem em seu próprio proveito. Simon Fraser, forte e vigoroso, mesmo na velhice, estava acostumado a ser acatado por meios mais diretos. Eu podia ver, pelo sorriso amargo no rosto de Jamie, que ele também comparava o apelo de Callum com a exigência do seu avô. Não sei. Não me lembro de lhe ter feito nenhum juramento. Vários pelos longos e hirsutos eriçaram-se nas sobrancelhas de Simon. Como acontece aos homens idosos, estremeceram à luz do fogo, embora eu não soubesse dizer se de indignação ou divertimento. Juramento? Não é o sangue dos Fraser que corre nas tuas veias? A boca de Jamie contorceu-se ironicamente ao responder. Dizem que uma criança é sábia quando conhece o próprio pai, não é assim? A minha mãe era uma Mackenzie, isso eu sei. O rosto de Simon ficou roxo e as sobrancelhas uniram-se. Em seguida, a boca abriu-se e soltou uma sonora gargalhada. Riu até ser forçado a endireitar-se na cadeira e inclinar-se para diante, lançando perdigotos e engasgando-se. Finalmente, batendo com uma das mãos no braço da cadeira, num riso incontrolável, enfiou a outra na boca e retirou os dentes postiços. Por Deus, disse, salpicando cuspo e respirando com um chiar. Com lágrimas e saliva pelo rosto, tateou cegamente em direção à mesinha junto à sua cadeira e largou a dentadura no prato de bolo. Os dedos nudosos fecharam-se num guardanapo de linho que apertou contra o rosto, ainda emitindo roncos sufocados de riso enquanto conduzia à limpeza. Com os diabos, meu rapaz, proferiu finalmente ciciando. Passa-me o whisky. Com as sobrancelhas erguidas, Jamie pegou na garrafa da mesa, atrás dele, e passou-a ao avô, que tirou a rolha e tomou um grande gole da bebida, sem se incomodar com a formalidade de um copo. Tu achas que não és um Fraser? Disse ele, baixando a garrafa e expirando numa rajada. Ah! Reclinou-se de novo na cadeira, o ventre subindo e descendo rapidamente, enquanto recuperava o fôlego. Apontou um dedo longo e descarnado a Jamie. O teu próprio pai postou-se aí onde tu estás, rapaz, e disse-me a mesma coisa no dia em que deixou o castelo de Beaufort para sempre. O velho Simon estava agora mais calmo. Tossiu várias vezes e limpou de novo o rosto. Sabias que eu tentei impedir o casamento dos teus pais? Alegando que o filho de Ellen Mackenzie não era de Brian? Sim, sabia. Jamie apoiava-se de novo na mesa, inspecionando o avô através dos olhos estreitados. Lord Lovat fez um trejeito. Não vou dizer que houve sempre boa vontade entre mim e os meus, mas conheço os meus filhos e os meus netos, acrescentou explicitamente. Diabos me carreguem se eu acho que qualquer um deles podia ser um corno, tanto quanto eu. Jamie não moveu um fio de cabelo, mas não pude deixar de desviar os olhos do velho Simon. Vi-me a fitar a sua dentadura descartada. A madeira de faia, manchada, brilhava molhada por entre as migalhas de bolo. Felizmente, Lord Lovat não notou a minha ligeira distração. Prosseguiu, novamente sério. Pois bem, Dougal Mackenzie de Leor declarou-se a favor de Carlos. Considera-lo como teu chefe? É isso que me estás a dizer? Que lhe prestaste juramento a ele? Não, não prestei juramento a ninguém. Nem mesmo a Carlos? A reação do velho foi rápida, lançando-se sobre aquilo como um gato sobre um rato. Eu quase podia ver a sua cauda contorcer-se enquanto observava Jamie, os olhos rasgados e fundos brilhando sob as pálpebras enrugadas. Os olhos de Jamie estavam fixos nas chamas saltitantes, a sua sombra imóvel na parede nas suas costas. Ele não me o pediu. Isso era verdade. Carlos não precisara de exigir um juramento a Jamie, tendo eliminado a necessidade ao incluir o nome de Jamie na sua lista de adesão. Ainda assim, eu sabia que o facto de não ter dado a sua palavra era importante para Jamie. Se tivesse de trair o homem, que não fosse como chefe reconhecido. A ideia de que o mundo inteiro achasse que tal juramento existia era uma questão de sumenos importância. Simon resmungou outra vez. Sem os seus dentes postiços, o nariz e o queixo quase se uniam, tornando a parte de baixo do seu rosto estranhamente reduzida. Então, nada te impede de me fazeres um juramento a mim, como chefe do teu clã, concluiu ele serenamente. A cauda a abanar era menos visível, mas ainda estava lá. Eu quase podia ouvir os pensamentos na sua cabeça, deslizando de um lado para o outro em pantufas. Com a lealdade de Jamie jurada a si e não a Carlos, o poder de Lovat aumentaria, assim como a sua riqueza, com uma parte da renda de Lallybroch, que ele poderia reclamar como um imposto de chefe. A perspectiva de um ducado aproximava-se um pouco, reluzindo através do nevoeiro. Nada a não ser a minha própria vontade, concordou Jamie amavelmente. Mas esse é um obstáculo menor, não é? Os seus próprios olhos enrugaram-se nos cantos ao estreitarem-se ainda mais. Os olhos de Lovat estavam quase fechados e ele sacudiu a cabeça devagar de um lado para o outro. Sim, meu rapaz, tu és mesmo o filho do teu pai, teimoso como uma mula e duas vezes mais idiota. Eu devia saber que Brian não geraria nada além de estúpidos daquela vagabunda. Jamie adiantou-se e pegou na dentadura de madeira de faia do prato. É melhor colocar isto de volta, velho idiota, disse rispidamente. Não consigo conversar consigo desse jeito. A boca do avô abriu-se num sorriso contrafeito que mostrava o toco amarelado de um único dente quebrado na arcada inferior. Não? Repetiu ele. Mas conversarias melhor mediante um acordo? Lançou-me um rápido olhar, não vendo nada além de outra carta em jogo. O teu juramento pela honra da tua esposa? Que me dizes? Jamie soltou uma sonora gargalhada, ainda segurando os dentes numa das mãos. O senhor quer dizer subjugá-la diante dos meus olhos? Ora, meu querido avô, inclinou-se descontraidamente para trás, com um ar de desdém, a mão sobre a mesa. Força! E quando ela tiver acabado consigo, mandarei a tia Frances vir varrer os pedaços. O avô examinou-o calmamente. Não falo de mim, rapaz. Um dos lados da boca desdentada ergueu-se num sorriso enviesado, quando virou a cabeça para me olhar. Embora tenha tido o meu prazer com vagabundas. A malícia fria nos olhos escuros fez-me desejar puxar do meu manto sobre os seios como forma de proteção. Infelizmente não o usava. Quantos homens há em Beaufort, Jamie? Quantos gostariam de usar a tua Cassenach para o único uso que ela serve? Não podes guardá-la noite e dia. Jamie aprumou-se devagar, a enorme sombra imitando os seus movimentos na parede. Olhou para o avô, de cima a baixo, sem qualquer expressão no rosto. Pois não penso ter com que me preocupar, querido avô, disse serenamente, porque a minha esposa é uma pessoa rara, uma mulher sábia, uma dama branca, como Alicete. Eu nunca ouvira falar da dama Alicete, mas Lord Lovat obviamente havia. Virou a cabeça subitamente para me olhar, os olhos arregalados de choque e espanto. Ficou boquiaberto. Mas antes que pudesse falar, Jamie continuou, uma malícia subjacente, claramente audível na sua fala macia. O homem que a tomar num abraço profano terá as suas partes íntimas ulceradas como uma maçã destruída pela geada, pronunciou com notória satisfação. E a sua alma arderá para sempre no inferno. Esboçou um rito de sarcasmo na direção do avô e recolheu a mão. Assim, os dentes de madeira aterraram no meio do fogo com um baque seco e imediatamente começaram a arder com um silvo.